A tecnologia existe para melhorar a condição humana naturalmente, para tornar as pessoas mais inteligentes, melhores e, finalmente, mais humanas, para compartilhar aquilo de mais humano que nós temos. De smartphones a drones, a consoles novos, a carros inteligentes, a década passada tem dispositivos de sobra que mudaram a vida das pessoas por completo e mudaram as nossas vidas. Portanto, para começar uma nova década e um novo ano no versão beta, vou comentar sobre os dispositivos da década de 2010. Eu posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é o primeiro versão beta de 2020 sobre os dispositivos da década de 2010. Bem, primeiro de tudo, feliz ano novo. Esse episódio é a primeira segunda-feira de janeiro, né? Então, feliz ano novo atrasado pra você. Muito provavelmente vai sair um episódio bônus sobre como foi o ano de 2019 do versão beta, que pra mim, pessoalmente, foi um ano muito maravilhoso. Eu não esperava que eu pudesse conseguir produzir todos aqueles episódios semanalmente. Eu sei que ocorreram alguns atrasos, porque minha vida mudou bastante nesse meio tempo. Eu não esperava conseguir um emprego enquanto eu produzia a versão beta, acabei conseguindo. E é bom porque me mantém ocupado, eu consigo produzir conteúdo, mesmo que seja somente sobre tecnologia, o que não é o que, por mais que seja comum hoje, mas anteriormente era meio complicado você ter podcasts especificamente para tecnologia. E a tecnologia é para qualquer um, para qualquer pessoa. Geralmente os podcasts de tecnologia no Brasil são notícias ou são comentando sobre áreas da tecnologia e não um podcast de tecnologia para qualquer pessoa. Geralmente exige um pouco mais de conhecimento da pessoa. Não estou dizendo que eu sou o único podcast que eu faço isso, mas eu tento buscar isso em cada episódio que eu produzo, e eu só tenho a agradecer, porque os números do versão beta só cresceram de lá pra cá, desde abril do ano passado, dia 1º de abril, quando eu relancei o primeiro episódio do versão beta nesse novo formato que é só eu. Quem ouviu os episódios anteriores, que ainda não consegui disponibilizar, porque eu preciso refazer algumas coisas deles, mas antigamente era eu, o Zé, o Marcelo, o Rafa. Infelizmente não estão mais comigo, mas eu ainda continuo sendo amigo deles. E eu sei que se eu pedir para eles gravarem comigo, eles vão gravar assim como o Zé já gravou comigo nos episódios anteriores. Mas primeiro de tudo, eu queria agradecer a todos que baixaram, a todos que ouviram a versão beta, a todos que dedicaram um tempo da sua vida para me contar como foi a experiência de ouvir a versão beta. Já ouvi retornos positivos de que eu estou fazendo um bom programa, isso é muito bom. Não faço somente por esse retorno, mas faço para ajudar, porque eu acho que a tecnologia está aqui para isso, para ajudar. E falando em tecnologia para ajudar, se você quer ver algumas imagens dos dispositivos que eu vou falar aqui nesse episódio, você pode procurar no nosso site, que é o versãobeta.confianti.com.br. Depois desse recado e desse agradecimento, vamos ao primeiro episódio de 2020. Bom, vamos lá. Parece que quando começou a década de 2010, não tinha muita coisa. Simplesmente não tinha muita coisa. A coisa estava melhorando para tecnologia, para várias coisas. Mas ainda faltou a tecnologia como a conhecemos hoje. É totalmente diferente de como era em 2010. Em 2010 sequer tinha WhatsApp e por aí você já tira. Mas vamos começar aqui por uma revolução que, assim como o Steve Jobs fez com o iPhone, ele fez com o Apple iPad. Antes da introdução do iPad em 2010, a ideia de um tablet era coisa de filme de ficção científica e algumas monstruosidades de notebook com software terrível que tentaram emular o que seria um tablet, mas falharam miseravelmente disso. O iPad da Apple, como o iPhone antes dele, resultou em uma mudança cultural para a computação pessoal e deu um tom para a próxima década de dispositivos portáteis, deu um tom de melhoria, deu um tom de progresso, deu um ar novo para a computação portátil, com a elegante tela de multitoque dele, que abandonou completamente o teclado físico, e a enorme seleção de software que você tinha na loja da Apple, criaram uma onda perfeita de entretenimento pelo iPad com a qual todos puderam pegar. Você tinha software para tudo, você tinha aplicativos para tudo. Você poderia rodar seus filmes, você poderia rodar suas músicas, você poderia fazer uma infinidade de coisas com seu iPad que na época eram não eram impensáveis, mas muitas empresas tentaram reproduzir, mas não conseguiram. Falharam no software, falharam no hardware, não fizeram de uma forma tão prática como várias outras tentativas antes do iPhone. Antes do iPhone surgir em 2007, várias outras empresas tentaram fazer uma coisa parecida com o iPhone e nenhuma conseguiu fazer com a praticidade, com a elegância e com o desempenho, e mais importante, com o desempenho que o iPhone fazia em 2007. O que o iPad fez em 2010 quando apareceu foi a mesma coisa. A computação portátil tinha atingido um novo patamar que agora a Apple tinha estabelecido um padrão. E embora os concorrentes tenham tido tempo suficiente para fabricar laptops ou outros computadores 2 em 1 decentes, para atacar os maiores problemas do iPad, porque ele também não era perfeito, ele também tem seus problemas, a Apple continuou avançando com o iPad OS, que é o sistema operacional que roda nos iPads, e no hardware da plataforma, tornando qualquer um de nós que é apaixonado pela computação e apaixonado por tecnologia otimista em relação à próxima década, porque parecia que a coisa do tablet, finalmente alguém tinha acertado como fazer, finalmente havia alguém que conseguiu fazer de uma forma boa. Se você acha que é só dispositivos como smartwatch, iPads que são inteligentes, então você não dirigiu um Tesla modelo S ainda. Esse carro reformulou lentamente a trajetória da indústria automotiva. Ele forçou os concorrentes a abraçar um futuro movido a bateria, em vez da atual gasolina que a maioria dos carros consome. Esse foi um dos primeiros carros que realmente desafiou a crença da época de que carros elétricos não são tão legais assim ou não desempenham tão bem quanto um carro movido a gasolina. Recursos como atualização de software para download, ele tinha uma loja pequena, mas tinha uma loja para rodar seus softwares, um touchpad enorme no painel e recursos avançados de piloto automático, fazem com que esse veículo pareça ser uma coisa de 2020, 2030, e isso foi lançado em 2012. Pense no Tesla Modelo S como o iPod dos carros. Claro que seu iPod não pode fazer de 0 a 60 km por hora em 2.3 segundos. Mas foi uma revolução para os carros, porque muitas pessoas não tinham essa noção, não tinham esse conceito ainda de que o carro poderia ter um Bluetooth, que você poderia parear o seu celular com o carro, e você poderia ouvir a música do seu celular no carro sem ter que conectar um cabo. Então a coisa foi muito extraordinária para a época do Tesla Modelo S. Saindo um pouco agora dos acessórios físicos grandes, como um iPod, como um carro, que é o Tesla Modelo S, vamos agora partir para uma coisa menor, tão pequena quanto o Raspberry Pi, que foi lançado em 2012. Se você não sabe, o Raspberry Pi parece uma peça que caiu de uma estação espacial. Mas se você olhar de perto, o computador que foi pensado para Linux, que é um mini computador, que foi pensado primeiro para promover a codificação nas escolas, para que você pudesse ensinar como codificar um software, já que nem todas nas escolas na época disponibilizavam de um computador para ensinar programação para as crianças. E essa ideia que partiu de um pensamento simples, hoje se tornou uma grande comunidade apaixonada pelas oportunidades que Raspberry Pi oferece. Para começar, você precisa de um teclado, de um mouse e de um monitor para conseguir configurar ele. Mas uma vez que você conseguir tudo isso, as possibilidades para você são infinitas. Desde que ele foi lançado, o Raspberry Pi se tornou um acessório ideal para pessoas que consertam computadores, engenheiros e aquele seu parente que você sempre chama quando o seu Wi-Fi está com problemas, até porque ele também é um curioso. Claro, você pode usar o Raspberry Pi para aprender a programação, mas ele tem capacidade para lidar com tudo que você imaginar, desde robótica até automação residencial, até entretenimento. Quantas e quantas caixas você vê atualmente distribuindo canais por aí, estações meteorológicas, consoles de jogos antigos, alto-falantes inteligentes, servidores na nuvem. E depois de 7 anos no mercado e com mais de 25 milhões de unidades vendidas, o Raspberry Pi é um sonho virando realidade. É um sonho de pessoas que não conseguem ou que não têm tanto poder aquisitivo para comprar um PC ou que quer uma coisinha pequena ali somente para fazer testes. Somente para fazer teste de programação ou fazer um teste de um serviço de automação que ela quer fazer, e o Raspberry Pi oferece todas essas possibilidades para você. Continuando no setor do entretenimento, vamos agora falar um pouquinho do Chromecast, do Google Chromecast, que saiu em 2013. Até então, o Google Chromecast, que foi lançado em 2013, ele simplificou a transmissão de mídia do seu notebook ou do seu smartphone para sua televisão. Ajudou bastante a popularizar o próprio conceito de transmissão de mídia em rede, que você hoje deve conhecer como streaming. Naquela época, tá, em 2013, eu falo naquela época como se fosse muito tempo, mas foi só 7 anos atrás. Nesse período, estavam saindo muitas Smart TVs, as Smart TVs estavam entrando no mercado e era uma coisa muito nova. Só que as TVs eram muito caras e muitas pessoas não tinham condições de pagar uma Smart TV. Não é como hoje que você encontra televisões por 700, 800, 900 reais. Era realmente muito caro. E por uns 200 reais, na época que saiu, eram uns 50 dólares. Aqui no Brasil chegou nesse preço, mais ou menos na faixa de 200 reais, como ainda é hoje. O Chromecast simplesmente democratizou o streaming de áudio e vídeo, oferecendo aos seus usuários um meio confiável de conectividade doméstica inteligente e por um preço baixo. Ele manteve o preço hoje, né? Ainda está na média de 200 reais, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Atualmente tem o Chromecast 2, que oferece ainda mais opções que o primeiro Chromecast. E agora a plataforma é capaz de transmitir até mais do que mídia, como jogos e fotos. O Google agora está trabalhando em uma forma para transmitir jogos para o Chromecast Ultra, que vai ser uma próximo lançamento do Google. Pode não ser uma peça essencial da tecnologia dessa década, pode não ser uma coisa que revitalizou o mundo da tecnologia nessa década, mas a influência do Chromecast na transmissão de mídia não pode ser subestimada de forma alguma. Ele foi responsável por tornar essa nova tecnologia de transmitir coisas para sua TV uma coisa possível, uma coisa tangível. Bom, saindo um pouco agora das coisas que você pode utilizar para transmitir coisas, ou vamos agora para os dispositivos que você pode vestir, os wearables, como chamam hoje, e começar com o Apple Watch, que foi lançado em 2015. Enquanto muitas empresas na época tentaram fazer um relógio inteligente, um smartwatch, que fosse funcional, poucos foram capazes de fazer o que a Apple fez com o Apple Watch, que deu um polimento e um desempenho impecável, e estabeleceu um padrão sobre o que um smartwatch deveria fazer. Desde a sua introdução em 2015, quando o Apple Watch foi lançado, passou de um dispositivo que era usado para estilo a um acessório convencional, graças ao seu software inteligente e hardware cada vez melhor, que você poderia checar seu batimento cardíaco, poderia checar quantos passos você deu naquele dia, quantas calorias você queimou. E em 2015 era uma coisa muito nova, era uma coisa que ainda estava em experimento, e muitas empresas que tentaram reproduzir uma coisa parecida simplesmente não conseguiram, a coisa não era tão funcional. E à medida que o Apple Watch expande seus recursos, ele se tornou uma das maneiras mais fáceis de manter a sua saúde nos trilhos a todo momento, já que ele verifica aspectos da sua saúde que você teria que ir num médico para verificar. Talvez como anda sua corrente sanguínea, você verificar várias coisas com o Apple Watch. Continuando na Apple, mas agora eu vou falar dos Apple AirPods. Você deve conhecer agora como aqueles fones de ouvido que não tem fio. Mas assim como o icônico iPod anteriormente, os AirPods da Apple conquistaram os corações e os ouvidos de pessoas que amam música. Lançado em 2016, tornaram rapidamente um ícone por si só, tanto pelo apelo estético, até porque ele é um dispositivo muito bonito, quanto pelo seu impacto cultural, porque ele não era uma coisa barata, como nada na Apple é barato. Mas à medida que ele foi sendo utilizado pelas pessoas, algumas críticas começaram a surgir. A forma como ele é fabricado dificulta um pouco o processo de descarte dele e de reciclagem também, e pode mudar a maneira de como pensamos sobre o futuro dos nossos dispositivos quando eles param de funcionar. É o que é conhecido como lixo tecnológico, só que esse lixo tecnológico ele não pode ser descartado como você descarta sua comida, como você descarta suas roupas. Eles têm que ser descartados em lixos apropriados e devem ser encaminhados para pessoas que consigam fazer esse descarte de forma adequada. E você simplesmente não pode jogar esse tipo de coisa no lixo, porque ele contém peças internas que contêm produtos químicos, que podem infectar ou que podem sujar o ambiente que eles estão lá. Saindo agora desses vestíveis, vamos agora para os videogames, né? Quando se trata de jogos portáteis, poucas empresas conseguiram igualar ou superar o histórico da Nintendo. Começando com o humilde Game Boy lá em 1989, mas a introdução do Nintendo Switch em 2017, que você pode jogar tanto como uma plataforma portátil ou conectada à sua televisão, pode ser uma das contribuições mais importantes da Nintendo para os jogos. Comparado a outros concorrentes, o Nintendo Switch ganha com facilidade como o console de videogame portátil da década. A portabilidade dele, inspirada em smartphones, que foi combinada com a biblioteca da Nintendo, de grandes clássicos e novos jogos independentes que saem a todo momento, faz com que o Switch pareça o começo da ideia da Nintendo sobre o que os jogos deveriam ser. Você pode acessar uma gama imensa de jogos e baratos, alguns deles são até de graça. A Nintendo errou muito nos últimos anos, mas ela deu um acerto enorme com o Nintendo Switch. E para fechar, mas não menos importante, eu vou comentar aqui sobre o controle adaptável do Xbox, que foi lançado em 2018. O controle adaptável do Xbox, que foi feito para jogadores com mobilidade limitada e que pode ser modificado para diferentes necessidades do seu usuário. Esse dispositivo é talvez o dispositivo favorito de várias pessoas, e tomara que ele seja reproduzido por outras empresas. Esse foi um ramo que foi muito esquecido pelas indústrias de jogos. Pessoas que têm pouca mobilidade ou até mesmo que apresentam algum tipo de deficiência física. E algumas dessas pessoas simplesmente não conseguem jogar videogame com a atual interface dos controles atualmente. Com isso, a Microsoft trabalhou ao lado de organizações como a Cerebral Palsy Foundation, que é uma organização que trabalha com esse tipo de pessoas, e a caridade Able Gamers, que foram juntaram tudo para moldar esse controle. Desde botões grandes para que a pessoa não tenha dificuldade de apertar, até mesmo na embalagem que vem o controle, ela é bem acessível e uma pessoa que não tenha tanta força nos braços consegue abrir com facilidade. Esse foi o primeiro episódio do mês de janeiro e o primeiro episódio do ano do versão beta. Você pode reparar que os dispositivos da década de 2010 foram vários. Claro que lançou várias outras coisas entre os anos de 2010 até agora 2020. Mas eu coloquei as coisas que foram mais notórias. O Nintendo Switch foi uma grata surpresa para todo mundo. O controle adaptável do Xbox também foi uma coisa que impactou muita gente positivamente falando. Mas a década de 2010 até 2019 foi uma década mágica para a tecnologia. E não acaba por aqui nesse episódio. No próximo episódio eu posso comentar sobre outros aspectos da tecnologia que mudou bastante nesse período entre 2010 e 2019. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá!